Por que não representar? Está a ouvir Ouro e Platina. Sempre resiste em nós. Thank you. nos conduz, livres corações de vidro, do cristal da estrela, dá-nos teu abrigo, luz. Ouçam, chamam por nós na voz dos vulcões. Vejam, no mar da noite, a luz de mil sóis. Por entre torres de aço e concreto e nuvens de poluição, a nave dos vigilantes do espaço conquista o teu coração. Suave como a luz da aurora, a dourada luz.